vozes da Dolores. Olá a todos, bem-vindos à estreia oficial de As Vozes da Dolores. Já não há volta a dar. Já não há volta a dar. Vamos estar aqui todas as semanas para falar do mais recente episódio de Westworld. Portanto, se vieram aqui ao engano a pensar que isto seria um podcast sobre as vozes que a mãe de Cristiano Ronaldo ouve na sua cabeça, estão errados. Não vai ser. Não a vamos Dolores falar Aveiro. Disso. A senhora de Dolores Aveiro, sim. A senhora Dona Dolores, que tenho muito respeito por ela, porque criou o melhor do mundo. Ok. Pronto. Eu sou o Manuel Reis, tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Alô. Podem já nos conhecer de um podcast que fazemos sobre uma outra série que não vamos referir. Boa, Manuel. Que se chama A Cabeça do Ned, o podcast, não a série. A série é Game of Thrones. Reis! Estavas tão perto. Temos que arranjar perto. Um quadro que diz episódios em quantos episódios se passaram sem tu dizeres o nome do outro spoiler, podcast. Não vamos spoilar isto porque já spoilámos isto no Facebook. Uma nota rápida, nós não temos patrocínios, isto é um podcast muito, muito caseiro. Nicho, muito caseiro, mas temos de agradecer ao canal que transmite Westworld, ao TV Séries, porque assim que souberam do podcast, convidaram-nos para a antestreia. Foram uns fofinhos. Onde conhecemos uma host que era estranhamente parecida com a Joana Amaral Dias. Sim, mas não era nenhuma host a sério, porque aquela resposta... Assim, não, aquilo não era, não. Ou então era e está a tentar enganar-nos. Manel, tu gostaste feio da menina? A nós, é uma grande empresa, não é? Eles podem ter essas conspirações, não é? Pronto, temos de agradecer ao TV Séries, porque, não sei se eu acho que o ângulo está bem definido na câmara. Acho que não está muito zoomado na minha cara, porque se estivesse muito zoomado na minha cara, isto é para quem está a ver isto em vídeo, quem está a ouvir isto em áudio, olha, chapéu. Pronto, temos um póster da Angela. E não é só, eles deram-nos posters... de toda a gente, portanto, em cada não episódio contes. vamos ter um póster diferente atrás de nós. Raios! Que é ótimo. Raios! Portanto, muito obrigado ao TV Séries por isto. Obrigada. Foi o apoio que nos puderam dar e estamos muito agradecidos. E temos aqui o Abutre, sim, o Abutre, que é o tema da segunda temporada. O que é que este póster quer? Ainda não falámos do póster. O que é que o póster quer dizer? Da segunda temporada. É um Abutre com o chapéu, presumivelmente do Man in Black. Sim, tem ar disso. O Abutre é robótico? Bem, pode ser do Man in Black ou pode ser do Teddy, porque o póster está cinzento. Temos uma coisa para dizer em relação ao Teddy. Já lá vamos. Pronto. Este podcast está a estrear para a segunda temporada do Westworld, por isso vamos continuar com a numeração normal. Este, portanto, é o episódio 11, vai ser dedicado ao episódio 11 da série, apesar de ser a estreia oficial. Eu digo que é a estreia oficial porquê? Porque antes da segunda temporada estrear, gravámos 10 episódios dedicados apenas à primeira temporada. Por isso, se estiverem curiosos, podem ir ver esses episódios. Ver e ouvir. Ver e ouvir, sim. Estão todos no iTunes, ou no YouTube, ou na Mixcloud. Portanto, se quiserem, podem ir ver o que é que achamos, podem ir saber o que é que achamos da primeira temporada e ir lá procurar um desafio que vamos referir mais à frente neste episódio. Para já, vamos analisar a estreia de Westworld e ao contrário daquilo que nós sentimos com a estreia, por exemplo, de Game of Thrones. Sim. Com as estreias de Game of Thrones, neste episódio há muito para falar. Apesar, tenho de baixar isto aqui, porque apesar de ser uma coisa que não estamos habituados, há muito para falar, temos de falar, e vamos já começar pelo novo genérico, que é uma coisa perfeitamente... Oh, meu Deus! Eu partilhei hoje no Facebook. Nós estávamos na antestreia e eu estava assim... Isto é novo. E ela, tudo é novo. Exato. O Manel disse-me assim, mudou praia aqui. Praia meio. Porque via a mulher com o filho nos braços. Já vais para aí? Já vais direto para aí? Mas foi aí que eu me apercebi que o genérico era novo. Sim, só aí. Não foi com o bisonte. O bisonte é novo. Sim, o bisonte é novo. A mulher com o bebê ao colo é nova. O chapéu. Tipo, sim. Ah! Sim. O chapéu dentro d'água. O chapéu dentro d'água. Lá está, por isso é que pode ser do Teddy. Exatamente. Sim. Por isso é que este também pode ser do Teddy. E basicamente a série, não sei se... Estávamos há bocadinho em off a falar dos timelines. E houve uma outra coisa nova no genérico. Sim. Eu apontei, eu não sei se tu percebeste era isso. Era uma mulher. Ah-ha! O homem de Vitrúvio era uma mulher. Tinha mamas. Tinha mamas. Isso não é exclusivamente feminino, mas... Tinha mamas. Temos um excelente exemplar para quem está a ver isto em vídeo. Atrás temos um excelente ti. Exemplar atrás de nós. Eu perguntei ao Manel se ele queria ficar com a Angela. Sabias que a Talula Riley é a ex-mulher do Elon Musk? Pois é que ela tem um ar tão fake. Está toda quitada. Desculpem. Desculpem, não dá. Pronto. Quem não lhe acha grande piada? Sorry! Sim, por isso é que já despachámos. Temos posters muito melhores ali atrás. Sim. Vamos, não. Ok. A maior parte das pessoas não viu os posters, portanto, não spoilers. Sim, sim, sim, sim, sim. Não temos mais nenhum. Está bem. Temos. Timelines. Vamos ao episódio. Já agora, antes de irmos às timelines, porque tenho aqui algumas indicações, nós finalmente descobrimos mais ou menos onde é que é o parque. Ah, sim. Que é numa ilha, algures no Pacífico. Porque envolve chineses. Eu diria chineses. Que era no mar da China. Sim, sim, sim. Espetacular! Eu quero voltar a ver o episódio só essa cena, que é para ver se percebo o que é que ele está a dizer. Get the fuck out of my island! Não, o chinês. Ah! O chinês. Eu quero... sim, ela estuda, a Marta estuda mandarim. Portanto, eu quero ver se consigo ouvir aquilo devagarinho. Sim. Porque eu acho que percebi mais ou Mas menos. Mas parece que já tiveste várias pistas ao longo da primeira temporada. Sim. De que isto podia ser na China. Tinhas um texto em... Tinhas a Theresa a falar mandarim. Ah, sim, sim, tinhas sim, um sim. anúncio em mandarim quando a Mei estava a descer na escada rolante para sim. ir apanhar o comboio. Uhum, uhum. Já tinhas várias pistas, agora temos basicamente a confirmação de que isto não é em Marte. Não é... Ah, sim, eu achei piada quando disseram que havia uma corrente que dizia sim. que isto era na Lua sim, ou sim, a extraterra. Tu riste, basicamente. Sim, sim, porque isso nunca me passou pela cabeça. Desculpem, mas não, é que nem pus essa hipótese. É que parece muito terrestre, sinceramente. Eu não sei o que é que... sempre me pareceu muito terrestre. Eu acho que não fazia sentido aquilo ser extraterrestre. Sim. Pronto. Para mim era muito simples. Ou era uma península para conseguirem um nível de isolamento, ou então, pronto, pelos vistos é uma ilha, também serve. Confesso que foi a última coisa que eu me lembrei. A única coisa que eu pensava era, onde é que há tanta terra que eles consigam fazer um parque tão grande e passarem despercebidos, pronto, porque, quer dizer, não há aviões a passar ali, ou seja, onde é que há espaço aéreo restrito para não haver aviões, não é? Há aviões? Ainda. Não é spoiler, é promo. Tá bem. Pronto. Anyway, vamos ficar por aqui nesta parte da ilha. Vamos saber, eventualmente, mais à frente. Sim. Esperamos. Vamos ver. Pronto. Esta cena introduziu-nos um novo personagem, que é Gustav Skarsgård. Gustav Skarsgård, que é filho do Stellan Skarsgård. Diz lá outra vez, Manuel. Skarsgård. Diz lá outra vez. Gustav Skarsgård. E é irmão do Alexander Skarsgård. E trabalharam todos no IKEA. Tinhas única, que fazer uma piada. É a única referência sueca que eu tenho, perdoem-me. Espera aí, mostra-me lá quem é o Alexander. O Alexander é este senhor que está aqui e que eu vou pôr no vídeo para ver referência, porque pronto, estás-me a dar trabalho de edição. Desculpa. O Alexander Skarsgård era o tipo do True Blood. Não via. Pronto. Quem é o pai? O pai é o Stellan Skarsgård. Que é o Erik Selvig nos filmes do Thor e nos Avengers. Sorry, malta. Pronto. E participou na Cinderela também. E na... Não? Ok. Não. E nos Piratas das Caraíbas? Maybe. Talvez. O Bill Turner? Ok. Nevermind. Sim. Desculpem, malta. Não dá. Pronto. Não dá. Mas a família Skarsgård é muito grande. Okay. E tal como a família Hemsworth, em Westworld temos o outro é como Hemsworth, a outra Olsen. Exato, é o outro Hemsworth, não é o que namora com a Miley Cyrus, há um terceiro. Não é, esse Thor, participa, não é esse o Thor, que participa em Westworld. É o outro. Pronto. É como a outra Olsen. Temos este tipo que foi o tipo que foi, basicamente, é o responsável pela limpeza da ilha agora. Sim. Sim. Com uma ajuda da rapariga de Get Out, que era a criada é no isso. Get Out. Eu estava-me a tentar lembrar de onde é sim. que ela era, porque eu não vi o filme, mas estava a pensar, o Manel teve sempre a falar nisto, de onde é que ela é. Pronto, sim, ok. Que é a rapariga do Get Out, okay. Que é a, eu vou já aqui procurar o nome, mas o que é que achaste deste novo personagem? Betty Gabriel, é isso. Entrou sim. um bocado a matar. Sim. Mas quer dizer, é o papel dele, não é? Ele está ali para fazer clean-up. da Mass do outro Hemsworth. Não, o... pronto, vocês já perceberam. Já perceberam, sim. A dica, não é? Do Hemsworth III. Sim, do Third, sim. Entrou um bocadinho a matar, não uh-huh. sei, mas tem toda aquela... A personalidade dele, pelo menos aquilo que se viu no episódio, é de um suit. Pronto, está ali, é para despachar, é para fazer, não gastar muito dinheiro, dar avanço àquilo e não perder muito tempo, pronto. Mas quer dizer, não deu para ver ainda muita coisa dele, não é? Entrou a matar, está ali a fazer o papel dele. Ele entrou a matar e cruzou-se logo com o Bernard, que sim. basicamente se tornou o chefe do parque depois da morte do Arnold. Do Ford. Ah, isso, e da Theresa. Exato. Mas existe a Charlotte, portanto, para mim há aí uma coisa que não tá, um papel que não está muito bem. Existe? Será que existe? Bem, alguns existe. É que... A Charlotte apareceu depois. Nós estávamos a discutir isso, não é? A Charlotte apareceu depois, numa cena, num flashback do Bernard. Aliás, toda a série, todo o episódio, a parte central do episódio, parece acontecer toda... Em flashback do Bernard, dentro do flashback do Bernard. Uhum. Já há ideias de que pode não ser, já vamos explorar isso. Mas a verdade é que a Charlotte, duas semanas depois do massacre, não está presente. O que levanta aqui novamente a questão das timelines. Sim. Vamos falar sobre isso. Nós tivemos aqui quatro storylines principais dentro do flashback, dos flashback da entrada e da saída do flashback. Tivemos aqui quatro storylines, que foi o Bernard e a Charlotte juntos, a Dolores e o Teddy, a Maeve, o Lee e o Santoro, Hector. E o William, o Man in Black. Sim. É que teve a cena com o robô do Ford, em que o Ford lhe diz que este jogo agora... This game is for you. É para ele. O que me parece ser uma nova vertente do parque temático Westworld. Uma experiência personalizada para todos os visitantes. É, mas quando tu vais ao site do Westworld mesmo, eles fazem-te perguntas para customizarem. Já agora, se alguém souber como é que se arranja o filtro de Snapchat do Westworld, eu quero isso. Porque é um filtro em que tu estás a olhar para a câmara, não é? E a animação, primeiro está personalizado, aquilo mostra-te o teu nome. Ok. E aquilo, a tua cara abre como se fosses um host. Só dá para o Snapchat? Só está no Snapchat, sim. Não tenho Snap. Pronto. Bem, sim. Voltando às coisas importantes. Sim. Sim. Timelines. Estavas a dizer que havia timelines diferentes. Para mim há três. Ok. Temos o... Temos o Bernard, duas semanas depois. O Bernard na praia. Sim, a limpeza. O Bernard com a Charlotte. Uhum. E depois tens uma terceira. Para mim é uma terceira, uhum. que é o Bernard, a Dolores e o Teddy. Ok. Onde é que se enquadra a história da Maeve com o Lee e o Man in Black nestas timelines? O Man in Black é logo a seguir ao tiroteio. O Man in Black, a Maeve. Uhum. O Man in Black, a Maeve e o Bernard com a Charlotte. Sim. São logo a seguir ao tiroteio. São logo a seguir ao tiroteio, não são bem simultâneas. Uhum. O Bernard com a Charlotte é imediatamente após o tiroteio, assim como a Maeve. Uhum. A Charlotte e o... Não, o... Ai, falta-me aqui alguém. A Maeve é um bocadinho depois, mas a não... A Maeve basicamente acaba de sair da estação, sobe as escadas e volta ao centro de controle e depara-se com aquilo. Aliás, são quatro timelines. Porque a Maeve é antes do massacre. A Maeve é... Porque é de dia. A Maeve é antes do massacre. Não, eu acho que é depois do massacre já de dia, porque já está tudo morto. Não, porque aquilo foi ela que fez com o Hector e com a outra. Não. Sim. Não, sim, não sim, necessariamente. Sim. sim. Porque não faz sentido. A Maeve não tem... Mas dentro da sala de controlo? Sim. Dentro da sala de controlo não foram eles. Foram. Eles só fizeram corredores. Não. Eles apanharam aquilo tudo. Porque começaram logo a fazer shutdown à sala de controle. Mas no piso de cima, no bar, não fizeram isso, no terraço, não fizeram isso. Fez o Hector depois. O Hector estava sozinho lá em cima. Foi abrindo caminho e matando. Por isso é que a Maeve... Pois, e a Snake também ficou lá. Exato. Uhum. Por isso é que eu estou a dizer, essa... Aliás, malta, acabei de me aperceber, não são três, são quatro. Ok, estás a dizer que são quatro timelines. Quatro. A Maeve... Estás a tornar isto super polémico, que é ótimo porque queremos que as pessoas comentem. Mas temos... Digam. A Maeve, logo a seguir a sair do comboio, ou seja, ainda não houve tempo para haver o massacre. Sim. Temos a Charlotte com o Bernard, logo a seguir ao massacre. Ok. Temos o Man in Black no dia a seguir ao massacre, provavelmente. Porque é de dia, outra vez. Eu acho que a Maeve... Eu acho que a Maeve e o... Eu acho que a cena da Maeve já é posterior ao massacre. Não teve tempo. Não teve tempo. Já de dia, já é posterior ao massacre, porque o massacre é de noite. Ela não, mas ela saiu de dia. A Maeve foi-se embora de dia. Percebes? Uhum. A Maeve não... O que é que a Maeve ficou a fazer durante 12 horas ou coisa do género? Se tivesse saído à noite, percebes? É isso que não faz sentido. Não, acho que... Lá está. Acho que a cena deles nos corredores se prolonga ao longo dessas 12 horas. Não, não teve. Não são duas, são 12. Sim, dessas 12 horas, sim. Achas 12 horas para fugir? Bem, se estivermos a falar de uma ilha no mar da China, também estamos a falar daquilo estar na linha do Equador e de serem 12. Bem, I stick mas isso é esticar demasiado a corda. Sim. Eu acho que o que faz muito, o que torna as coisas mais interessantes. Ok. Porque o Lee... Não teve tempo de chegar à narrativa, porque ele ficou preso lá em baixo quando ia descobrir os hosts. Lembras-te? Lá está. Estamos a falar de Nolan, portanto, quatro timelines parece-me uma ideia perfeitamente plausível, considerando... Mas lembras-te que a Charlotte o mandou ir buscar o host? Uhum. E que quando ele lá chegou já não havia host? A questão aqui é, se nós... nós já tivemos a ideia de... De várias timelines, de múltiplas timelines na temporada passada. Tínhamos duas. Sim. Não é... Não será... Foi repetindo aquilo que disse há bocado. Não será esticar demasiado a corda? Eu acho que não, porque nós vamos ver que estas timelines se vão fundir muito rapidamente. Uhum. Tanto que a do Bernard e da Charlotte, rapidamente, passa para o dia seguinte, em que se funde com a do Man in Black. Percebes? Eventualmente. Mas... O Man in Black não teve assim tanto tempo debaixo de corpos, percebes? Uhum. Por isso, essas duas existem em separado durante um curto espaço de tempo e rapidamente se vão fundir. Portanto, aí resolves logo, passas de 4 para 3. E a Maeve e o Hector rapidamente se vão fundir com essa, portanto, tu vais voltar a ter duas. Uhum. Ok. Eu acho que eles aqui espalharam-nas muito no início, que era para, justamente para nós ficarmos confusos com a ideia de tempo. Mas se analisares bem, há coisas que têm que ser assim que não faz sentido. Por exemplo, o Lee ia buscar os hosts, chegou lá abaixo, não tinha nada. Quando subiu, apanhou aquela carnificina toda. Uhum. E depois dá de caras com a Maeve. Ok. Percebes? Ok. Portanto, isso para mim é a primeira. Depois tens, após o massacre, a Charlotte com o Bernard. Tens um bocadinho mais para a frente a Dolores com o Teddy. Uhum. Não são os 11 dias da praia, mas se calhar são 7. Por exemplo, uma semana depois, ok. Uma coisa assim, para dar tempo deles já terem evoluído um bocadinho e de matarem umas quantas pessoas, pronto. Mas não matarem todas. Ok, vamos... Mas pronto, é algo que vamos ter de esperar pelo próximo episódio. Eu queria explorar a cena inicial do episódio, o interrogatório. Reverter os papéis. Sim, da conversa, é a Dolores que está a conduzir a conversa. Tu sentes? Sim, sentiste isso também? A rever o episódio, sim, foi a Dolores. Eu fiquei com isso logo no início. Era a Dolores que estava a conduzir a conversa, mas o que me ficou na retina foi, assim que o episódio abriu, aquilo estava com um visual diferente. O aspecto da câmara estava diferente, era mais, era CinemaScope, era... Eu não reparei nisso outra vez, passou-me. Pronto, não reparaste nas barras pretas? Não reparei, não, foi uma coisa que não me chamou a atenção. Pronto, mas a mim chamou-me a atenção, porque aquilo é outra e forma, outras... é outra forma diferente, é uma forma diferente de filmar, é uma forma diferente de abordares a câmara. Sim. Ou seja, isto, eu acredito que esta cena, esta situação, acredito que se possa passar ou no futuro ou noutra... Pá, num sonho, é num, whatever. Tem que ser num futuro bastante... Um bocadinho longínquo. Longe da praia. Sim, ou seja, sim. Então volta... Temos 5. São 5. Desculpem. Vamos acrescentando. Eu esqueci-me disto. Ok. Mas lá está. Gostei muito dessa cena, da forma como foi explorada. Será que isto é um futuro visual da série? Será que isto é um futuro aspecto de como a série vai ser nas próximas temporadas? Eu acho que sim, que vai abrir com essa entrevista, tal como abriu nos primeiros episódios da primeira. Uhum. O que é muito interessante. Sim. Sendo que a Dolores está outra vez vestida, fully clothed. É com roupa azul, sim, com o vestido azul. Pronto, sim. E o laboratório ou a sala. Apesar onde de ele... não ser a Floribela, sim. Pronto. A sala onde eles estão é um laboratório que me parece ser mais moderno do que aquilo que nós costumávamos ver. Nossa, está tudo muito escondido, está tudo muito obscuro. Esta sala onde eles estavam faz-me lembrar mais aquele laboratório secreto escondido da Charlotte, sim, do que as salas já mais modernas da Delos. Estás a ver? Vamos já ao laboratório secreto da Charlotte. A Charlotte sabe mais do que o Bernard. A Charlotte. Obviamente. A Charlotte é ali a corporate spy. E tivemos spy. Os drone host. Foi isso que ela disse, sim, não foi? Sim, sim. Há um vídeo no canal do YouTube do HBO em que eles explicam como é que fizeram os drone hosts. São por espetaculares. Isso, são. E a forma como fizeram. Há lá alguns bloopers, uma das... creio que foi a Lisa Joy, não tenho a certeza, que explica que um dos figurantes era dançarino de ballet, era bailarino. Okay. E então há lá um vídeo dele mesmo a fazer todas as posições com o fato vestido. E é muito interessante ver como é que se faz aquele efeito especial. Por isso, passem por lá, vão ver. Houve ali uma interação que eu não percebi e uma coisa que o Bernard perguntou à Charlotte que eu não percebi foi a do logging past experiences. Quando se vê aquela cena do sangue, parecia sangue, pronto. Em que o Bernard lhe pergunta basicamente se ela está a tirar, se está a passar as experiências dos newcomers para os hosts. Para lhes dar uma sensação de realismo. Isso entra dentro do registro de dados de que se fala cada vez mais. Aliás, vamos agora fazer a alteração em Portugal do Regime Geral de Proteção de Dados. Portanto, isso é um assunto que acaba por estar na ordem do dia sempre que se fala de tecnologia e internet. Isso é o aproveitamento de dados pessoais para marketing. E eles ali estavam... O que eu percebi foi que... Quer dizer, porque pareceu haver uma movimentação e uma transportação de sangue entre tubos de ensaio. Sim. E a pergunta do Bernardo, acho que foi isto. Are you logging guests' past experiences onto the host? O que eu fiquei assim um bocadinho confusa sobre qual era o objetivo. É problemático, mas é algo que, considerando tudo o que a Delos faz, sim. Porque aqui estamos a falar da típica Evil Shady Corporation, claro, não é? Da empresa má da fita e obscura, e é algo que me parece bastante plausível. Bastante plausível. E todo aquele secretismo dela, situation critical... Mas isso só adiciona ao mistério. Epá, eu não gosto da Charlotte. Eu não gosto da Charlotte. Portanto, no segundo episódio vamos ter o póster da Charlotte aqui atrás. É yes. Isso. Ok. Já sabem como é que é a malta toda. Esta, a Angela, continua no seu culto ao Wyatt. E agora é basicamente a... Cultado de Louras. Mas, I mean, quem não? A Dolores está a passar um bocado por esquizofrénica. O que é que se passa com a Dolores? Eu não, tu não, não gostaste? Eu não gostei por vários motivos, tanto pela história ser confusa como pelo acting dela. Acho que é demasiado over the top. Mas eu acho que... Aquela de género, agora vou viver outra vida. A minha... Epá, Eu percebi que tu não tinhas gostado. Eu acho que, da mesma maneira que no início, nos primeiros momentos da primeira temporada, a Dolores era overacting para o lado sweet. Sim. Agora ela está a fazer um overcompensating, porque ela ainda não, ela não encontrou ainda o equilíbrio, ok? Sim. A Dolores, eu acho que esta temporada vai ser a Dolores na busca do equilíbrio. Achas que isso tem mesmo a ver com a interpretação da Evan Rachel Wood? É a própria Evan Rachel Wood a forçar essa interpretação, por causa da Dolores? Eu acho Dolores que sim, não se ter encontrado. Sim. Eu acho que é para nós sentirmos que ela teve o awakening, mas ainda não, ela não estabilizou. A Dolores ainda pronto, a mente, os sentimentos, tudo o que lhe quisermos chamar, acho que ela está ainda em conflito. Ok. Porque é como uma criança que é reprimida a vida toda e de repente lhe dizem, a porta está aberta, podes ir. O que é que a criança vai fazer? A asneira. Sim, pronto. Normalmente sim. Pronto. Obviamente que as asneiras da Dolores aqui foram até certo ponto programadas, mas eu estou a gostar deste shift, apesar de ser muito brusco. E mesmo a banda sonora está tão dramática. Aquelas massas e as cordas super prolongadas. Opá, super dramático. Deixa-me dizer, eu gostei muito do arranjo da Entertainer. Ah, sim. Gostei muito do arranjo de Entertainer, mesmo o arranjo com os violinos. Sim. Eu queria pôr uma versão da música a passar aqui, mas ainda não encontrei uma cópia com áudio decente, porque está tudo ainda com a cena do episódio, claro. E com o cavalo a passar e com os tiros da Dolores. É que para mim, e é assim, essa cena foi cómica, porque a cara super concentrada da Dolores, sim. E aquela música super cómica. Exatamente, portanto, sim. É assim, isto para mim foi. Espero que não abusem. E corpos a explodir. Foi o comic relief, sim. Deste episódio. Eu espero que seja o da série, porque eu não gosto de excesso de comic relief e esta série não precisa, ok? Eu acho que há aqui alguns personagens que podem ter comic reliefs e safam-se bem com isso. Que são. A Maeve, o Man in Black. E talvez o Bernard, em algum aspecto em que ele esteja assustado. Epá, mas eu espero que não abusem, porque fizeram isto em Game of Thrones, por exemplo. e nós discutimos isto. Eu estava farta daquilo, porque o Game of Thrones, sim, não precisa. E é uma tendência muito grande. O Dinklage tornou-se o comic relief da série. Epá, e é demasiado, sim. Porque assim, eu quero comic relief, eu vejo uma sitcom. Não vejo este tipo de séries. Eu aqui quero uma coisa mais séria. E ok, isto foi muito bem feito, porque a música encaixava-se muito bem. Mesmo o Lee funciona como comic relief. O Lee é o comic relief. É o comic relief, pronto. É, mas estúpido. Eu é um sou da opinião que isto resultou muito bem. Sim. O contraste do exagero da Dolores. Sim. Pronto, que é um exagero neste momento, mas nós também temos que saber ver isso no panorama da série e da história. O exagero dela, o ridículo daquela música, e depois o arranjo no final com os violinos, como se estivessem a tentar, os violinos e os outros cordas, a tentarem dar um ar dramático à coisa, funcionou muito bem. Essa cena foi muito gira. Bem, da Dolores já estamos despachados, o Bernard e a Charlotte também. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer. Ah, o Bernard está com aquele problema das mãos a tremer, do líquido a sair dos ouvidos. É dos ouvidos, que nós também temos. Nós também temos essa situação. Nós temos isso. Quando temos derrames cerebrais também. Não, é a mesma... E nos ouvidos, se o fluido dos teus ouvidos sofreu uma oscilação muito grande, tu ficas com problemas de equilíbrio. Coordenação motora. Okay. Portanto, é uma mímica muito boa de uma coisa humana. E eu identifiquei muito, muito com aquilo e pensei, epá, ok, isto está... Apesar de nós termos visto naquela cena na praia deles a abrirem o crânio e a tirarem lá dentro um disco e depois uma pecinha... Ia falar sobre isso, é que o James Hibbard, ontem à noite, durante um live tweeting que ele fez durante a exibição do episódio, o James Hibbard é um editor da Entertainment Weekly, da revista, e ele diz que ele tem a certeza que os cérebros dos hosts são filtros Brita, daqueles filtros para água, para os jarros. Pronto. Por acaso parece. E tivemos as duas formas de como é que se tira um cérebro de um host. Exato. Forma 1, mais selvagem. Forma 2, a controlada, com o laboratório, com o corte. Exato. Mas é, aquilo é o computador, aquilo é onde estão armazenados... Sabe o que é que eu vi? O que é que aquilo me fez lembrar? Estás a ver os olhinhos dos chocos? Os olhinhos não, o saquinho onde está a tinta. Dos chocos? Sim, dos chocos. Não, não estou a ver. Dos chocos e mas... das lulas. Ok. Nunca viste isso? Não. Pá, fez-me lembrar isso. Desculpem, pá. Ok. Epá, é perfeitamente válido. É perfeitamente válido. Mas ele tem líquido a sair dos ouvidos, líquido que supostamente está a proteger o cérebro está dele. Está a proteger o cérebro e está a manter-lhe o equilíbrio. O equilíbrio, e as porque nós vemos que o Bernardo está com algumas dificuldades em manter-se estável. E isso é uma função humana. Sim. Percebes? Tanto que há pessoas que, quando têm problemas de equilíbrio e ficam com problemas nos ouvidos, às vezes é fruto da oscilação do líquido, porque tu tens que ter um líquido nos ouvidos. Se calhar os hosts também terão outras funções humanas. Pois, pelo genérico, não é? Pois. Não sei se... Pois. Não vamos ver a Dolores e o Teddy... Será que é a Dolores? A serem... Será que é a Dolores? Ou a Maeve, ou... Não sei. Se calhar é filha dela mesmo. Pronto. Vamos parar com esta especulação. O Bernardo, vamos ver o que é que dá. Para já vai ter de ir sacando líquido a outros hosts que já estão mortos. O Man in Black também teve a cena com o Ford, já passámos. Estava aqui a pensar. Ah, o Bernardo na praia. Este episódio é muito focado no Bernard. Mas eu acho que eles aqui estão a tentar fazer o shift para nós sentirmos que o host já não é a Dolores. Uh-huh. O host agora é o Bernard. O foco da série. E o host. Sim. Porque na primeira temporada o host foi a Dolores. E agora mudou. Até porque o próprio Bernard está a ter o seu awakening, não é? Sim. E nota-se muito o conflito dele... Uh-huh. Conflito interno, sim, psicológico. Sim, quando vê os hosts a serem mortos. Sim, mas mortos. Conflito psicológico. Um robô a ter um conflito psicológico, não é? Emocional. Bernardo na praia. Acorda, tem os óculos na areia. Sim. Água. É levado a um sítio, é descoberto. Quase que é morto, aquela bruta. Sim. quase que lhe dava ela um tiro. Ela participa em mais episódios, estou muito curioso para ver o que é que vai sair dali. Ela vai ter nesta série o papel que o terceiro Hemsworth teve na primeira. Se não viram Get Out, vejam. Ela, a Betty Gabriel, faz uma performance absolutamente formidável. Notável. Ela é a criada da família da rapariga. Eu já disse que ainda não vi o filme. Vê o filme. É tão bom. Vamos voltar a Westworld. Pronto. O Bernardo é levado lá ao outro Skarsgård. Skarsgård, sim. Vemos aquela troca de palavras com o que nós supomos ser um chinês. Tentei ver o badge no boné dele, mas não consegui perceber. Eu vou tentar ouvir outra vez o que estou a dizer. Agora, temos a cena final, que são eles na falésia a ver um grande corpo d'água e corpos dos hosts, que supostamente estavam todos reunidos no sítio, mas estão reunidos no sítio. Eu chamo-lhe mortos. Um cluster, até. É um cluster de hosts mortos. Mas antes disso ainda tens outra coisa importante. Sim. O tigre. You have a Bengal tiger. Ah, sim, sim, escaping sim. Escaping from do Parque 6. Do Parque 6? Qual é o Parque 6? Não é só qual é o Parque 6, é se há o 6, há 1, 2, 3, 4, 5. Há 5 para trás, sim, e este é um deles, portanto há mais 4. Será que o 5º é o que vai aparecer no episódio 5º? Se calhar, não sei. Mas já vimos quem é que vai aparecer no episódio 5 com uma espada. Já tínhamos visto. Isso já tinha aparecido. Já tinha aparecido. Eu já tinha visto essa imagem. O que não tínhamos visto era as outras coisas, nomeadamente aqui a Dona Ângela com esta roupinha. Mas, não, nós vimos por acaso entre a conversa da Dolores e o Bernardo e ele acordar na praia, tivemos vários flashes. Várias situações, também queria falar disso, por acaso. Em que vemos, por exemplo, Dolores com fato de gala, roupa de festa. Espetacular. Provavelmente no ambiente em que está a Ângela neste póster, se tiverem a ver isto no vídeo, se não, olha, paciência. Se não tiverem, vão ver. Se não tiverem, vão ver. Don't view, só porque sim. Isto é muito mais giro, nós fazemos caras tão parvas. Sim. Tem que ser, mano. Temos mais o quê? Temos o Peter Abernathy ser portado. Sim, temos sim. Alguma reciclagem de cenas da primeira temporada, mas depois disso temos várias situações novas. Temos um host a ser construído, temos o Peter Abernathy numa cena também. Eu acho que isso é o flashback da timeline dele em que ele foi professor de literatura. Sim, chefe de um culto. Shakespearean. Eu estou aqui a tentar recuperar a cena no YouTube e temos o Bernard a disparar. É muito, acaba por ser muito, muito interessante ver esta cena. É muito intensa, pará-la. É muito intensa, é muita coisa muito rápido, mas é assim, eu não me foquei muito nessas imagens porque muito do que eu vi aí já tinha sido visto em promos, em teasers. Mas tens, por exemplo, a cena do Bernardo no ataque na sala de comando. Sim, mas isso não poderá ter sido fabricado. A questão é essa. Lá está, é aquele fabrico que também se faz para os trailers hoje em dia. Que exatamente. São cenas que se fazem para vender o filme, exatamente, e depois não aparecem. Mas... Ou então que são cortadas quando o filme é refilmado e se muda para outra direção, como Rogue One. Mas pronto, mas quer dizer, o que eu senti desses flashes todos é que há uma grande distância das várias timelines do episódio para a entrevista da Dolores com o Bernard. Sim. Há um grande fosso temporal. E não diria só semanas, diria meses ou até anos. Porque é muito longe. Uhum. Muito longe mesmo. Vamos voltar à cena final para acabar isto. Vemos vários corpos e um desses corpos que nos é apresentado na água... Calma. Um desses corpos que nos é apresentado na água é do Teddy. Ora, se vocês viram os episódios da primeira temporada, nós começámos a contar as mortes do Teddy, porque o Teddy estava a morrer tantas vezes como o Pedro Granger. Não, nós desafiámos. E desafiámos-vos a contar as mortes. Ora, nós fomos à procura de quantas vezes é que o Teddy tinha morrido e descobrimos que foram 5 na primeira temporada. Foram 2 no primeiro episódio, 1 no segundo, uma quarta morte é implicada no episódio 3 e depois ele é morto por esta senhora aqui, pela Angela, com uma faca espetada na barriga no episódio 9. Por isso, 5 vezes na primeira temporada, e esta foi a 6ª morte, e agora nós temos uma espetacular e super moderna infografia em que contamos as vezes que o Teddy morreu. 6 vezes! E vamos continuar a adicionar pauzinhos durante... Enquanto a Marta tiver canetas. Enquanto a Marta tiver canetas, se nos quiserem pagar canetas também, era fixe. O TV Séries tem canetas fixe, por acaso. Devia ter-lhe despedido também umas canetas. Mais alguma coisa, Manel? Não. Malta. Sim. É? 6 vezes. Super profissional. Tumba. O nível está, se tiverem arte... a ouvir isto em áudio, é uma chatice. Não, ouçam. Ouçam e depois vão procurar o vídeo. Porque há muita coisa que só acontece em vídeo. Lá está, fazemos caras parvas. Vale a pena. 6 vezes e o Bernardo a dizer, fui eu que os matei. Há uma teoria muito louca. Ok. Não foi o Bernardo, foi a Dolores. Claro. Claro, porque o Teddy viu outro rabo de saias, provavelmente a Angela, e ela tipo, ah é? Então olha, vai tudo à frente. Então olha, toma lá. Aliás, está aqui no Vanity Fair teoria de que foi a Dolores a matar tudo. Não é na Vanity Fair. Na Vanity Fair é a confirmação de que o Ford está morto, porque vimos larvas no, na cara. E se aquilo for um host? Sim. Se aquilo for um host, não é um host. Está morto. Tem larvas. Os hosts que estão mortos, já nessa timeline mais recente, dos 11 dias depois, ou das 2 semanas depois, tu não vês nenhum sinal de decomposição no corpo deles, nos corpos deles. Vês mais ou menos, não vês tão explicitamente. Vês uma descoloração no corpo, mas isso sabes que existe, porque o sangue é drenado para dentro do corpo deles e tu vês isso na primeira temporada, mas depois o Ford está morto. E se não tiver? Não, mas ele está morto, Podes continuar, mas ele está morto. Ok. Pronto. Ok. Mas também... isso não. Estão a ver? Isto tem muito mais piada em vídeo. É isto. É isto. Acho que não temos nada. Foi 1 hora e 13 ou coisa do género. Foi 1 hora e 13. Não, 70. Foram 69 minutos. 69. Sim, é 1 hora e 13, mas tens de descontar os 5 minutos de anteriormente, na temporada 1. Mas isso é importantíssimo. Sim, é importante ver. Porque passou um ano e meio. Sim. A série teve 3 milhões de espectadores, um bocadinho abaixo do último, da primeira temporada. Mas eu acho que isso faz sentido. Esta série, mais do que qualquer outra coisa, se calhar, que tenha estreado nos últimos anos, é muito de nicho. E nós vimos isso... Sim. Na estreia. Sim, mas é... E vê-se pelas pessoas com quem vamos falando também. Sim, quando falamos. Ah, vês Westworld? Não. A resposta que eu mais ouvi não foi não. É sobre o quê? Ah, é robôs e... Não. Essa não foi a resposta que eu mais ouvi. A resposta que eu mais ouvi foi: ainda não, mas já me disseram que é muito fixe e eu quero começar a ver. Yay! Foi esta a resposta. Yay! Ainda bem. Mas a maior parte das vezes foi: ainda não. Ah, isso está na Netflix? Não. Ah, está bem. Então pronto. Pois, não está na Netflix. A malta Não chapéu. Quero saber. Que é uma porcaria. Mas opá, vale a pena. Vale a pena. Temos que dizer. Vamos terminar este episódio, que já vai um bocadinho longo, e peço desculpa se tivemos para trás e para a frente em alguns aspectos, mas é assim que as conversas funcionam. É assim que é o episódio. E é assim que é o episódio, vai para trás e para a frente, e são múltiplas timelines, provavelmente, não I sei. Killed myself to get this level of security. Multiple times. É fantástico. E depois ela diz uma sobre it won't make much of a meal. Eu é que escrevi essa linha. E ela, pois, e muitos outros, a tua originalidade. Exato. Não, e quando o outro host está debruçado sobre o Lee e diz I like to consume my victims. Moist. Moist. Moist é sempre uma palavra bonita. É. Moist. É como não. Isto no fundo foi o fechar do círculo da primeira temporada em que o Lee está a gravar esta. Está a ensaiar isto com a personagem. Sim. É muito giro porque a personagem vai dizer todas as frases que o Lee lhe comandou. Só catacá-lo. Mas é um full circle. E ainda por cima, o Lee é um kind of a douche. É um idiota, sim, é um idiota que está lá pelo meio. É verdade, nós não vimos o Peter Abernathy, há de aparecer, não estou preocupado, mas não vimos os outros dois estarolas. Os mecânicos, os que faziam manutenção à Maeve. Devem estar enfiados numa caixinha qualquer. Provavelmente. A gemer. E a Maeve vai encontrá-los agora neste episódio. Com um deles a guinchar. Eu acho que e a o outro é o chinês. Estabona muito bem a favor. É verdade. Dos ruivos. É, sim. Mas eu acho que a Maeve vai apanhá-los agora, no segundo episódio. Vamos ver. Vamos ver como é que será o segundo episódio, que passa para a semana, às 2 da manhã. Oh, e depois podem vê-lo durante o dia. Se quiserem ver na emissão linear, passa às 10h45 no TV Séries, que é onde a série passa. Quanto a nós, é onde a série passa, é só aí que a série passa. Uhum. Sim, está aqui, é isto, malta boa, a do TV Séries. Malta... TV Séries, sim. Casa da HBO ou da HBO. Vá, eles não nos estão a pagar, acho que já estamos a dizer demasiado. Manel, o cartaz teve exposto o episódio inteiro. Eu sei, pronto. Por agora é isto. Se quiserem, passem pelo nosso Facebook, deixem like, deixem comentários. Chamem amigos. Este episódio. Todos os episódios estão em asvozesadolores.blogs.sap.pt. Também podem comentar lá. Deixem reviews no iTunes. Comentem também o episódio no YouTube e deixem reviews. Partilhem. Também estamos no Mixcloud. Acho que deve estar a aparecer em rodapé aqui tudo a dizer onde é que as pessoas devem ir. Nós voltamos para a semana à mesma hora, à meia-noite em podcast e na emissão linear da Rádio Zero, e espero que essa hora também em vídeo. Vamos tentar, porque vídeo é sempre um bocadinho mais, demora sempre um bocadinho mais. E nós não vivemos em múltiplas timelines. Quem me dera, dava muito jeito. Ou não, pelo menos ter uma máquina de tempo. Não, o que tu precisas é de um vira-tempo. Um vira-tempo? O vira-tempo é o objeto que a Hermione usa para conseguir voltar sempre atrás no tempo e assistir às aulas todas em Hogwarts. Yeah. Não vamos falar da minha história com Harry Potter, mas sim, mas era um objeto viável. Em inglês é o Time Turner. Pronto. Por agora é isto. Para a semana há mais As Vozes da Dolores. Até lá. Fiquem bem. Boa semana. Tchau.